europeus exploram africanos, chineses ameaçados por americanos, brasileiros exploram bolivianos, mas bandeiras são só panos. Sou torcedor fanático do time dos humanos. Uma folha de caderno e a vontade de mudar o mundo. Uma bique preta bereta na mão de um vagabundo. Uma letra mais que saiu da gaveta pro verme ver que um maloqueiro traz na cabeça mais que a bombeta. Você tá na mira do meu tiro, te acerta, te salva do inimigo e te afeta na mente tipo a mira e diz: eita, porra, mais um livre da alienação. Pra mim não é ver televisão, e sim pensar que a televisão te aponta a solução. Enfim, faça o que quiser, você merece diversão. Mas não se ilude ao pensar que a atitude é o abaixo assinado do galã da malhação. Tu tem 12, tu tem 15, tu tem 20, 30. Não importa, importa é a forma que você sinta. Dane-se quem tá por moda, moda passa no final. E a porta aberta pra entrar ainda tá aberta, tchau. Complexo do alemão, Peri, Heliópolis, Capão, Tahiti, Afeganistão. Ei, meus manos, onde estão? Tão na beira das marginais, são chamados de marginais, são tratados como animais. Não, isso não somos mais. Então, fogo no pavio, eu nunca me acostumo. A vida é truco e eu sou zap, aqui não cola, pica fumo. Para o bonde que eu assumo, 12º round. Homens vão pra guerra, meninos fiquem no playground. A cidade segue dominada, meus manos morrendo na leste e na sul. A torcida segue organizada, derruba mais um em frente ao Pacaembu. Quebra abuso, invade campo, revoluciona sem rosto. Se Tiradentes fosse vivo, morreria de desgosto. Nem Osama, nem Obama, nunca me convenceu. Eu botei mó fé no Lula, veja só no que deu. Escolher quem rouba menos ou quem esconde mais é rebelião na senzala. Vai, corre, capa atrás, oh. Chapa pela vida do meu povo, meu chapa. Essa aqui eu sei que os loucos vão chapa. Esqueçam o Projota, sou só mais um cidadão que tinha algo pra falar. Vai, chapa, isso é rap brasileiro, meu chapa. Eu fiz essa pros meus mano aqui, chapa. A fome não espera, porcos saiam já da lama, lavem-se pro meu jantar, chapa. Tarará, tarará, chapa. Tarará, tarará, chapa. Porcos saiam já da lama, lavem-se pro meu jantar.